Há mais 3 meses que não havia nenhum caso e no domingo fui logo de manhã, perto das 7 da manhã, fui contactado por causa de um novo caso positivo em Oliveira do Hospital. Ou pelo menos informado que tinha um caso positivo de Oliveira do Hospital. Um cidadão que tem residência na Bobadela, vindo de Angola, fez o teste no aeroporto e deu positivo. Qual foi a minha preocupação? É que este caso, realmente o cidadão tem residência na Bobadela, mas não está a viver, não veio viver para o concelho. Vive aqui, num concelho ao lado, e estava numa casa ao lado e não tinha regressado aqui ao concelho. Qual foi a preocupação? Ele tem um filho e esteve junto desse filho. Por outro lado, ao seguirmos as cadeias de transmissão dele, ou a possibilidade dessas cadeias de transmissão, veio a constatar-se que o filho tinha participado aqui em Oliveira com um grupo de jovens numa festa. E foi muito preocupante, ficámos muito preocupados com a situação e também com esse grupo de jovens que fomos identificando para saber com quem é que ele tinha estado. Tivemos que deixar também passar algum tempo. O teste só foi feito ontem, por isso isto no domingo, ontem, quarta-feira, o teste só foi por causa do período de incubação, para perceber se deixar alguns dias, também por orientação da Sra. Delegada de Saúde. Os testes só foram realizados ontem em relação ao filho. Por acaso a notícia foi boa, ao fim da tarde o teste deu negativo, deverá repeti-lo na próxima segunda-feira. Mas como eu disse, quando estamos houve esta preocupação e há estes sobressaltos, de vez, este não é o primeiro sobressalto.